Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Boa noite, Rogério Alcântara, que está no estúdio comigo. Boa noite, João. Boa noite a todos. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, queridos. Tudo bem? Tudo. Só para te informar que seu convidado já está na linha, para nossa satisfação, ele é joseense, viu? É, pois é, mas ele me disse... Então, vou fazer uma intro aqui. Família, né? Tradicional de São José. O Cursino é família absolutamente... Tem o Colégio João Cursino, é família tradicional de São José dos Campos. Pois é, né? Quando eu falei com ele, ele disse... Eu falei da rádio, né, tudo mais, e daí eu falei, né, São José dos Campos, mas eu sou de Porto Alegre, né, daí... Quer dizer, estou em Porto Alegre. E ele, São José dos Campos, não, mas é minha terra, que maravilha. Então, vamos fazer uma intro, então, né? O nosso entrevistado de hoje é o Paulo Cursino. Ele é roteirista de blockbusters, ou seja, ele escreveu roteiros que geraram filmes de estrondoso sucesso de público. Alguns aqui eu vou citar. As sagas de Pernas para o Ar, né, são 3 filmes. Até que a Sorte Nos Separe, também 3 filmes. Odeio o Dia dos Namorados, Qualquer Gato Vira-Lata 2, Divórcio, etc, etc. Quer dizer, é quase como se ele tivesse descoberto de uma forma, quase como se fosse um alquimista, porque ele é como se tivesse descoberto uma fórmula para fazer filmes que atraem milhares de pessoas aos cinemas. Então, né, em vez de ficar aqui embromando, como eu normalmente faço, já o pessoal, não, o João Alckmin, Rogério, já apresentaram, já falaram, obviamente, que ele é de São José dos Campos, onde fica a sede da Rádio Showtime. Eu já entrego logo mesmo, logo. Então, vou dar as boas-vindas ao Paulo Cursino. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, tudo tranquilo, Marco. Querido, prazer falar contigo. Prazer falar contigo, queridão. Assim, ó, vamos tentar, eu sempre, muitas vezes eu comento aqui no programa, até quando vou entrevistar alguém, que, claro, eu não tenho nada de psiquiatra, muito pelo contrário, fui paciente várias vezes, mas eu, assim, não fica pensando, tá, que eu tô tentando tornar o programa aqui, esse tempo que a gente vai passar junto aqui, como um consultório de psiquiatria, mas me fala um pouquinho da tua infância, por favor, me fala como é que era o Paulo Cursino criança. Pois é, vamos lá, assim, eu na verdade nasci em Taubaté, mas eu me mudei para São José dos Campos com 7, 8 anos de idade. Ah, tá. Né? Então, a minha infância então se divide no Vale do Paraíba, né? Então, assim, eu sou filho de metalúrgico, a minha mãe era costureira, e minha infância foi muito simples, classe média baixa, entendeu? Assim, ruas de terra e tudo mais. Né, assim, aí eu me mudei, eu acho que foi uma das primeiras famílias a me mudar para o bairro da Vista Verde, em São José dos Campos, né, e, enfim, foi uma infância, assim, de interior, normal, super comum, nada demais, assim, não teve grandes eventos, né, meu pai sempre trabalhou na General Motors, né, na GM, em São José dos Campos, né, e tive uma infância relativamente tranquila, assim, nada demais. A única coisa realmente que me pegava é que eu nunca me identifiquei muito com o universo tão tecnológico da cidade, de trabalhar em empresas e tudo mais. Eu sempre quis fazer algo relativo à arte, algo relativo à criação. Só te interromper um pouquinho, tipo assim, com 7, 8 anos, né, tem até teorias de alguns psicólogos que dizem até que é quando a personalidade realmente da pessoa se forma. Tu dirias que com 7, 8 anos tu já sabia, assim, que alguma coisa na área das artes, tu já se sentia meio estranho no meio dos amigos? Sim, já sabia. Ah, é? Eu brincava de jogar bola, bicicleta, subir em árvore, essas coisas todas e tal. Claro. Mas eu sempre fui mais do livro, da revistinha, do quadrinho, entendeu? De desenhar. E eu sempre fui muito piadista em sala de aula, né? Então, a lembrança dos meus amigos em sala de aula é assim, pô, você não parava de fazer piada um minuto. Aí teve um caso clássico até, que uma vez eu desenhei o caricatura dos professores do ginásio e tudo mais. Isso direto. E aí, então eu fazia esse tipo de coisa. Então todo mundo, eu meio que cresci assim, ah, esse cara vai fazer alguma coisa que não é por aqui. assim, que não é, entendeu? Assim, e olha que eu acabei, assim, mesmo assim, eu acabei fazendo o ETEP, né? Eu estudei na ETEP, em São José dos Campos, né? Assim, me preparei para o ITA, né? Mas eu consegui me salvar a tempo, consegui... Ou salvar ou estragar minha vida a tempo, né? Porque Paulo, Paulo, boa noite. É João Alckmin aqui de São José, tudo bem? Tudo bem, João. Eu queria que você explicasse ao Marco, que ele não sabe, a Vista Verde foi um bairro, o Marco, criado por Nelson Rockefeller, com todas as casas padrões americanos, vários tipos de casa. Dois tipos visuais das casas. Umas, né? Não, umas tinham lareira e as outras não tinham lareiras. Não tinham muros, tinham gramados, a água era própria, mas depois acabou. Hoje tem muro, as casas foram descaracterizadas, mas foi criada por Nelson Rockefeller em São José dos Campos. Pro magnata? Não, pois é. É, não, mas era uma... Assim, na verdade era o seguinte, a Vista Verde tinha seis tipos de casa, né? O pessoal até tirava sarro da gente, que era assim, que era tipo classificação de leite, né? Era A, B, C, e D, uma coisa assim. Então tinha casa tipo A, que era mais simples, tinha tipo B, que era um pouquinho melhor, tipo C, aí tinha as casas tipo E, né? Então assim, que era aquela casa que tinha lareira e tudo mais. Claro, claro. Então, e o mais legal era o seguinte, que... Na mesma rua você tinha vários tipos de casa, então não era uma coisa segregada, né? As casas tipo E isoladas, né? E... Ah, não, entendi. Você tinha dentro da mesma rua vários padrões de casa. E era um bairro bastante interessante. E nenhum muro, né, Paulo? Nenhum muro. Cerca, nenhum portão, muro, nada. Nada. Não, João? Mas com o tempo isso mudou bem rápido. Assim, mudou. Eu lembro que assim, quando eu com 10, 12 anos já tinha grade e tudo mais. Mas era bem isso. Sim, eu mas em Porto Alegre eu peguei também casa, nossa casa, até o dia que foi arrombada, também, os muros eram muros literalmente de 60 centímetros de altura, os murinhos assim, só para, tipo, decoração, depois é que ficou esse lance, né, que é grade em cima de grade e tudo mais, quer dizer, eu entendo o que vocês estão falando. Me diz uma coisa, Paulo, você enveredou meio na faculdade pela área do marketing. Fala como é que foi isso. Essa transição de marketing para escrever humor. Porque tudo bem que você era piadista, palhaço e tudo mais na sala de aula e ficava no fundão enchendo o saco. Muita gente faz isso. Mas como é que foi daí ver que isso, esse teu lado de humor poderia, né, acabar meio na área de cinema? Fala um pouquinho dessa transição, pode ser? Na verdade, não foi uma coisa, não foi nada planejado. Na verdade, eu sempre quis trabalhar com criação, com arte, com tudo, né? E eu percebi desde cedo que eu morando numa cidade do interior, eu não estaria, principalmente nos anos 80, né? Não hoje, né? Mas nos anos 80 era dificílimo ter acesso, então eu teria que sair de São José de alguma forma. Okay. E aí eu resolvi fazer faculdade de propaganda em São Paulo, por quê? Na cabeça, né, aquele pensamento prático. Bom, eu sou criativo, vou trabalhar com propaganda, né, e vou ganhar dinheiro para a minha criatividade. E na cidade exatamente. Grande, né? E na cidade grande, exatamente. Claro. Mas, né, então, assim, aí eu fui para São Paulo fazer a SPM, que na época era a melhor faculdade de propaganda do país. Escola Superior, né, de Propaganda e Marketing. Uhum. Exatamente. E me arrependi amargamente, porque assim, eu não tinha nada a ver com propaganda. Né? No segundo ano, eu já estava assim, falando, caramba, o que eu estou fazendo aqui? E eu até mudei a minha especialização. Eu acabei me especializando em marketing. Eu sou graduado em marketing. Então, assim... no segundo ano, já notaste que não tinha nada a ver contigo? Nada a ver com propaganda. É nada. Mesmo, né? É. E aí, eu fiz marketing, porque marketing é um pouco mais genérico e tudo mais. Claro. Durante a faculdade, eu comecei a descobrir meu amor pelo cinema. Na verdade, eu sempre amei cinema, sempre gostei de ver filme. E sempre gostei de ver comédia, enfim... Mas eu queria ainda, na verdade, nessa época eu alimentava um sonho maluco de escrever ficção científica, livros de ficção científica, maluquice total. Ah, tá. Também não tinha jeito para aquilo, enfim. E aí, um dia, uma namorada minha na época da faculdade, que ela era atriz, ela resolveu fazer um teste para um curso de roteiro na Casa da Palavra em São Paulo. E ela queria fazer o teste e eu fui junto, né? Ok, acompanhá-la. Exatamente, acompanhá-la. Aí cheguei lá, o cara falou, olha, você tem, assim, tem muita procura, tem poucas vagas, então vai ter que fazer um teste. E puxou uma folha pra ela e uma pra mim. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Aí ela até brincou, ela falou assim, ah, paz, você escreve direitinho, você tem, tem jeito. Deixa eu só interromper um pouquinho, Essa folha, no caso, era para escrever uma cena para ela interpretar, alguma coisa assim? Não, era uma cena para escrever. Era uma cena de roteiro para escrever. Ele deu uma folha para ela escrever. Ah, tá, tá. Ela era atriz, mas tava, era um curso de roteiro. Desculpa a torpice. Era um curso de roteiro, exatamente. Tá. Era um curso de roteiro. Aí deu um papel pra ela e deu um papel pra mim. Né? Aí eu falei, aí ela falou, eu falei, pô, não vou escrever, né? Ela falou assim, não, você escreve direito, você é engraçado, de repente. Aí eu lembro até hoje da cena. Era uma cena que se passava no aeroporto e eu fiz uma cena de um casal discutindo, abrindo mala no aeroporto. Né? E aí eu escrevi a cena, entregamos, aí eu entrei e ela não. Uau! Posso deduzir que o relacionamento foi por água abaixo logo depois? Rapidinho, mas assim... Uau, que jota! Uau! Foi rapidinho, mas eu fiz o curso, na verdade, e olha só como é que eu era apaixonado por ela. Eu não queria fazer, eu nem tinha tempo. Né? Eu fiz o curso falando assim, olha, eu vou pegar o material e repassar pra você. Né? Ah, entendi, então, tipo assim, já que eu passei por esse acidente, eu vou tentar corrigir de alguma forma e te dar aula, tipo assim, em casa, tipo assim. Exatamente, é. Aí eu comecei a passar pra ela, tal, mas de qualquer forma, assim, não deu certo o relacionamento por outro motivo, entendeu? Uhum. E aí acabou terminando, e aí quando eu acabei fazendo o curso de qualquer forma. E no final o Flávio de Souza falou, olha, se você... do Flávio de Souza, uhum. O Flávio Souza, falou, ó, você pode até não querer trabalhar com isso, mas você tem toda a mão e todo o jeito pra isso, cara, entendeu? Foi uma coisa... Foi uma, aí eu abandonei tudo que estava fazendo na época, marketing, estágio e tudo mais, e fui pra tentar televisão e tudo mais, enfim, comecei a mandar roteiros pra todo lugar, e aí eu acabei caindo na oficina da Globo, né? Que okay. Foi a minha porta de entrada no mundo do audiovisual. Uhum. E aí, entrei na Globo, enfim, mais de 20 anos de casa. Tá, lá, mas, né? Mas como história. É que foi? Me fala um pouquinho dessa entrada na oficina da Globo, né? Porque normalmente, não, é incrível como as pessoas têm a tendência de, quando vem uma cena de novela ou de filme, é quase como se elas imaginassem que os atores que escrevem as cenas, né? Então, me fala um pouquinho desse processo, uma vez entrando na oficina, como é que foi, porque, se eu não me engano, na tua vida, em questão de dois anos e meio depois, tu já estava meio chefiando o grupo de redatores, correto? Sim, foi isso mesmo. Não, foi o seguinte, o que que aconteceu? Vamos pensar. Isso foi pro site final... baixo? Foi pro site baixo que tu começaste ou não? Foi pro site baixo, exatamente. Okay. Isso aí, nós estamos falando aí de meados do ano 90, dos anos 90, né? Então, o que que acontece? Tipo, meados 96, dos anos 90, né? 96, 97. Isso, 96, uhum. Por aí, 96, 97. Okay. Tipo isso, 94, 95, enfim. E aí, assim, a oficina eu fiz a de 96 e entrei em 97. Aí, assim, o que que acontece? Não havia mercado de trabalho naquela época para cinema, porque a gente estava acabando de sair, de certa forma, do Collor, né? Claro. Que fez a terra arrasada do cinema, sim, então não sim, havia sim, mercado sim. de trabalho. Então, se você quisesse trabalhar com audiovisual, você teria que trabalhar em televisão. Claro. Né? E aí, então, a Globo era sempre uma coisa, até hoje é, né, um grande lugar para você trabalhar. Até para atores, né, muitos atores até que querem fazer teatro, pra, cinema, na verdade, se sustentam fazendo novela e tudo mais. Para atores e para autores também, né, então, sim. Assim, aí, uhum. Aí eu fiz a oficina e eu entrei para trabalhar em novela, que parece, a oficina era de melodrama. Ah, né? Então... de melodrama. Eu não entrei em oficina de humor na Globo, eu entrei em melodrama. Ou seja, eu também sei escrever melodrama. Né? Ah, qual foi a primeira coisa que lembras que tu escrevestes, que daí vistes na TV, assim, deve ter sido um momento emocionante. Por exemplo, eu tenho amigos músicos, né, que, uhum. que daqui a pouco eles se lembram como se fosse ontem, a primeira vez que eles ligaram o rádio e ouviram uma canção deles. Como é que foi no teu caso tu ver as tuas palavras na boca de um ator na TV? Você lembra qual foi a primeira coisa? Lembro, foi um esquete da Renata, foi um esquete do Renato Aragão, né, que ele estava retornando à TV, né, ele tinha parado com os Trapalhões e tudo mais. Aí era a turma do Titi? Era bem no comecinho, era um especial do Renato, né, no primeiro especial do Renato. Eu lembro que tinha a Daniele Vinicius no quadro, que ela já tinha um tempinho ali de carreira, mas ela foi o primeiro esquete, ela virou minha amiga depois e tudo mais. Uhum. E assim, eu lembro que foi realmente bastante emocionante, porque demorou muito pra eu botar alguma coisa no ar. Eu entrei na Globo, fiquei acho que 6 ou 7 meses, 8 meses, entendeu? Assim, mandando texto e não vendo nada entrar, entendeu? E eu entendi. Acabei tendo que ir pra humor para poder me manter ali dentro. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta assim também. Eu escrevi, né, no começo também para Sai de Baixo, para Turma do Didi, e também escrevi, obviamente, filmes dos Trapalhões. Né? Quer dizer, na verdade, não era bem Trapalhões mais, mas eu me lembro que eu vendo o teu nome no Trapalhão e a Luz Azul, né? Eu lembro até que tem o lance do Didi viajar para outra dimensão, algo meio medieval, assim, com conto de fadas, e até o Dedé era meio que um vilão. E eu me lembro também no Didi, o Cupido Trapalhão, e o Cavaleiro Didi e a Princesa Lili. Né? O Cavaleiro Didi e a Princesa Lili, obviamente, é o terceiro filme. Fala um pouquinho como é que foi daí, de novo, né? Melodrama, para daí conseguir escrever para cinema. Assim, parece caô isso, mas é tudo, na verdade, as coisas vão acontecendo. Eu entrei para fazer melodrama, né? Aí eu acabei indo para a área de humor dentro da Globo. Aí, por um acaso, Walter Negrão, né, autor de novelas, precisou fazer uma novela, uma novela que foi meio tapa-buraco, porque o Carlos Lombardi havia atrasado o Gaúga. Aí ele precisou escrever uma novela chamada Vila Madalena, que era uma ideia dele lá, enfim, tal, e precisava de autores de São Paulo. E eu fui para a equipe dele. Né? Eu fui indicado, ele gostou do meu texto de humor, tal, enfim, eu fui para a equipe dele para fazer essa novela, se eu não me engano, ela mesclava, né, drama com humor, era meio dramédia, né? Isso, era uma novela da Sete, né? Então, novela da Sete sempre tem essa característica de ter humor e comédia. Claro. E aí, por coincidência total, o Negrão estava com um pepino na mão, que era o roteiro do Renato Aragão, para adaptar para o cinema, que o Daniel Filho havia passado para ele. Aí o Negrão falou, olha, acabei de pegar uma novela, não vou poder fazer, né? Eu tenho que passar isso para alguém urgentemente. Aí alguém da equipe falou assim, o Cursino sabe escrever pro Renato. O primeiro sketch dele da TV foi do Renato. Aí ele me passou o filme. Né? Tá, só um pouquinho. Deixa eu te interromper de novo. Tá, mas o que quer dizer te passar o filme? É te passar a missão de criar uma ideia? Ou já tinha um argumento do Renato Aragão? Não, já tinha. O Renato sempre trabalha com argumentos dele. Né? Ele várias vezes pega o crédito, até leva o crédito de história História do Renato Aragão. O Renato sempre vem. Nesse caso também, a ideia era dele, era dele. Né? Aí, assim, eu tinha que dar um sentido àquilo, entendeu? E jogar umas piadas ali para ele poder brincar. Então, assim, não era uma ideia minha, né? Era uma ideia do Renato. E, na verdade, ali havia também o trabalho do Walter Negrão também. O Negrão tinha mexido no roteiro. Ele tinha mexido? Ah, tá. Tinha. Então, eu entrei para fazer uma amarração ali. Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa sobre estilos, tá? Vamos dizer, escreveste humor para TV, sketches, né? Obviamente, tempo curtinho e tudo mais. Imagino que o peso seja muito mais na chamada punchline, né? No clímax da piada, né? E daí, como é que é, né? Muita gente daqui a pouco pensa, tá, escreveu pra TV, pra sketches, então obviamente escreveu cinema. Tu sabes melhor do que eu que é um monstro completamente diferente, é outra criatura. Completamente. Como é que foi daí, me fala assim, já que tu estavas ficando acostumado ou mal acostumado em escrever coisas que não eram, como eu falo em inglês, né, character oriented, né? Ou seja, baseado no personagem, mas sim na piada em si. Como é que foi daí tu te adaptar para escrever longas, né? Começo, meio e fim, três atos, reviravoltas. Como é que foi essa adaptação? Eu imagino que tenha sido quase como começar do zero. Sim, o que aconteceu na verdade? Nessa época, eu tinha, então, com volta, sei lá, 27, 28 anos e tudo mais, eu ainda não era casado, eu não tinha filho, não tinha nada, então eu aproveitava para estudar muito. Então eu fiz muitas oficinas, muitos workshops, assim, eu fiz o workshop do Sid Field. Eu ia te perguntar mais adiante. Exatamente, tá. Robert McKee, enfim, eu fiz vários cursos e tudo mais, porque o meu sonho, de fato, quando eu pisei na TV, é aquela coisa, eu tô sempre deslocado naquilo que eu quero fazer, né? Entrei na TV, beleza, uhul, agora eu quero cinema. Entendi, sempre, como é que eu posso dizer assim, isso até parece meio enredo de trama de comédia, né? Tá no lugar errado na hora certa, tipo sempre, assim, né? Sempre. Não, porque o que que acontece? Na verdade, assim, eu demorei muito para entender o que eu realmente queria fazer na vida, entendeu? O que eu descobri é o seguinte, o que eu gostaria mesmo era de criar, entendeu? Com parceiros, o que eu faço hoje, com parceiros, o que eu pudesse estabelecer e desenvolver as minhas ideias, né? Aliás, eu posso até trabalhar ideias de outros, eu faço isso, né? Eu gosto de fazer isso, né? Mas eu gosto de escolher, né? Eu gosto assim, ó, ninguém vai dizer, não, você vai escrever isso aqui, ponto final. Não, ninguém faz isso mais comigo. Era isso que eu queria. Entendi, então, pode até pegar uma ideia de terceiros, mas tem que, de certa forma, torná-la tua. De certa forma, né? Não, e gostar, né? Porque assim, sim, acontece muito isso, um produtor me ligar falando assim, olha só, tô com um projeto assim, assim, assado, a ideia é essa, essa, essa, eu falo, pô, essa ideia é legal, quer fazer? Quero, porque eu gostei da ideia, entendeu? Claro, então, claro, Então, mas eu quero ter a possibilidade de poder falar assim, ó, não quero, pum. Então, assim, e dentro de uma emissora de TV, você não tem chance de fazer isso. Claro. Eles te dão o que você tem que escrever, entendeu? Entendi. E aí você tem que passar... E o que você escreve passa pro redator final, pro diretor e tudo mais. Claro. Então, eu percebi isso. Assim, não é aqui ainda eu estou encaixado. Eu quero... Não é nem ser autor, mas eu quero realmente ter a liberdade, entendeu? De escrever... Acho que tem a ver com uma... Já que tu vai conviver tanto tempo com esse roteiro, né? Com esse projeto, tu mais ou menos poder se identificar de alguma forma com ele, né? Exato. Tem que ter uma identificação mínima, entendeu? Claro. E às vezes... E quando você está no início de carreira... Desculpa, aí eu falo isso para todo mundo que quer começar a escrever, né? Todo mundo quer fazer exatamente isso que eu estou fazendo, né? Ter a liberdade de poder fazer o que quiser. Então, batalhe por isso, vá fundo. Mas eu acho que falta, às vezes, escola, aprendizado para isso. E esse aprendizado que eu tive na Globo de escrever sobre encomenda foi fundamental para mim no cinema. Ah, né? Então, assim, entendi. Sabe, sabe, o fato de eu ter escrito assim, coisas que eu não teria, normalmente não pegaria, entendeu? Fez com que eu desenvolvesse uma capacidade profissional de poder corresponder depois àquilo que eu quisesse fazer, entendeu? Perfeito, perfeito. É identificação no caso unida como é que eu posso dizer assim, com uma, não é, digo uma praticidade, mas uma adaptabilidade, né? Exato, porque é aquela bela história do Darwin, né? Assim, não é o mais forte que sobrevive, é quem sabe se adaptar. Então, claro, assim, sabe, perfeito. Se você... Não, a mesma coisa que o funcionário artista, não é o mais talentoso, não é o melhor, entendeu? Assim, sobrevive na área artística aquele que consegue se adaptar às mudanças, inclusive, claro, de mercado, de público, claro, porque o público também muda, né? Entendi. O público muda de opinião e de gosto o tempo todo, então você tem que ter esse jogo de cintura. E entendi. A Globo me deu isso. Por exemplo, ninguém nunca vai me encontrar falando mal da Globo, nem nada, porque a Globo foi minha escola nesse sentido. Então, mas, de qualquer forma, a escola é aquilo, você faz escola para sair da escola, né? Você quer sair de lá. Então, assim, aí a Globo foi uma grande escola para mim. Tá, e me diz uma coisinha, assim, eu imagino que escrevendo para a TV, tu tenhas mesmo contra a tua vontade, ou sem perceber, desenvolvido alguns vícios de linguagem. Sim. Na escrita. Sim. Me fala um pouco desses vícios que tu te vistes obrigado, de certa forma, a eliminar, a podar quando fostes trabalhar em roteiros. Não, eu aí que tá, isso foi uma coisa que me ajudou, que foi o seguinte, eu nunca gostei tanto da linguagem televisiva muito falada, muito teatral, entendeu? Porque o que acontece? A televisão, principalmente novela, vamos lá, novela tem muito isso, né? Quando você escreve novela, você tem que pensar na dona de casa que tá cortando cebola na cozinha, né? Então, a novela, ela tem que ser escutada, né? Ela tem que ser ouvida. Então, a pessoa tem que entender a história até de costas, né? Ah. O cinema não é assim. O cinema não é assim. O cinema, você tem uma tela, você tem uma imagem, você prende a pessoa numa sala escura com uma tela, não tem como olhar para mais nada. Então, perfeito. A brincadeira é, né? O cinema você pode jogar mais com a imagem. E eu sempre quis fazer isso, entendeu? Eu sempre quis jogar mais com a imagem. Mas peraí, né? Mas eu preciso te interromper um pouquinho. Só um pouquinho, eu preciso Claro. Uma vez. Só que aqui é o seguinte, ó. O que eu quero te perguntar é o seguinte, tá bom, falaste a diferença super básica, né, entre o material para uma novela, por exemplo, e para cinema, mas, e que tal nos tempos de hoje que tu sabes que uma porcentagem gigantesca do público, né, que vê um filme de cinema é quando ele é exibido na TV, né, por exemplo, tu sabes melhor do que eu que vários dos teus filmes foram campeões de audiência também quando foram exibidos. Como é que tu faz isso, então? Quer dizer, qual é o estado de esquizofrenia que tu fica ali para escrever para a pessoa que tá de costas ou para a pessoa que tá de frente? Não, olha só, eu escrevo para cinema. Aí o que acaba acontecendo? Eu escrevo para cinema. Se o filme fizer sucesso no cinema, conseguir uma repercussão, o que acontece? Ele já entra na televisão ganhando de 2-0, vamos dizer assim, né? Ele já entra, né, com uma certa moral. E aí entendi. O público já entra conhecendo. Então, assim, e o público, na verdade, vê tudo na TV, vê cinema, vê televisão e tudo mais. É o recurso, na verdade, da novela e do humor feitos para a TV que não podem ser, assim, ainda não são calcados em imagem, é muito verbal ainda. Eu acho, alguns programas são extremamente falados. Eu vejo, assim, por exemplo, tem programas, inclusive, excelentes, entendeu? Assim, por exemplo, o Site Baixo era um programa, assim, totalmente verbal, eu escrevi muito para o Site Baixo, entendeu? Mas era ali, era piada linha a linha, né? O Caco Antibes entrava, tinha que dar uma piada, era sempre um tiro. Tom Cavalcante era sempre um tiro, entendeu? E a mesma coisa os programas de humor atuais. Você não pode demorar muito para dar piada e tudo mais. Enfim. Agora, se você faz pro cinema algo mais construído, mais imagético, mais brincalhão, não sei o quê, enfim, você tem tempo lá. Quando passa na TV, o público dá essa chance porque entende que é cinema, entendeu? Ah, entendi. É filme, então eu posso esperar. Entendi, perfeito. E assim, ó, vários dos teus trabalhos, obviamente, têm um conteúdo visual muito forte no humor, né? O humor físico muito forte. Como é que fazes quando está escrevendo um roteiro? Eu não estou falando de improvisação de set, tá? Mas set de filmagem. Mas como é que fazes para descrever algo físico e mantê-lo bem-humorado? Eu vou te explicar por que eu estou perguntando isso. Porque me parece que, vamos dizer, o timing da comédia, né? Vamos dizer, o cara se abaixa ali, vamos dizer, uma situação bem básica de pastelão. Ela pode ser muito engraçada, obviamente, tudo a ver com o talento dos atores e com o timing. Mas tu descrever ele se abaixa e recebe uma torta na cara, não é engraçado. Como é que tu fazes para, em cenas de humor físico, tornar isso engraçado pro leitor? No caso, o produtor ou tudo mais. Olha, isso aí é um... Não existe um segredo exato para isso aí, mas eu vou dar um macete, assim. Ok. O que eu costumo fazer, né? Ok. Quando eu quero que uma cena visual funcione da forma como eu escrevi, né? Então, assim, ela tem que ser escrita da forma mais clara possível, claro, da forma mais rápida possível, econômica possível, né? E, assim, e não abro mão de recursos mesmo. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático no filme, um exemplo prático, né? Uma rubrica que eu utilizei no Até que a Sorte nos Separe, que era o seguinte: eu precisava indicar para o Leandro Hassum que quando ele soubesse que a mulher dele estava grávida, porque assim, ele já estava zerado de grana, ele não tinha contado para a família e a mulher dele pega e fala que está grávida, né? Ok. Aí eu precisava da reação mais engraçada possível dele ali. Né? Okay. E eu não tinha como descrever essa reação, né? Então, assim... Ok, exatamente o que eu estou perguntando. Como é que eu descrever? Exatamente. Aí eu peguei, assim... Aí eu marquei a reação, aí eu só escrevi uma frase para ele. Assim, Hassum, Jim Carrey aqui. Como é que é? Hassum o quê? Jim Carrey aqui. Ele teria que fazer uma brincadeira lá, Jim Carrey, de reação, né? Sim, então, assim, sim. Tu fez uma comparação com uma referência que todo mundo conhecia. Exatamente. Assim, Hassum, Jim Carrey aqui, ou seja, enlouqueça em cena, né? Ele pegou aquilo e ele destrinchou, ele entendeu, porra, Jim Carrey, ou seja, vou brincar com o que tiver à minha vista. E ele fez exatamente isso. Sim, né? Então, tipo, assim, em outras palavras, a tua cara vai virar uma paisagem, né? Exatamente, então, se você escreve isso, ele não vai compreender. Aí eu falei assim, eu preciso dar uma referência pro ator. Mas aí, aquela coisa, eu sabia para quem estava escrevendo. Claro. O Hassum já me conhecia, eu já escrevia para ele. Então, eu já sabia que ele tinha vontade de fazer uma cena à la Jim Carrey, né? Então, eu aproveitei e falei assim, ó, Hassum, é o Jim Carrey aqui. Você vai pirar em cena. Ok, e ele pirou, ele se soltou. Perfeito. E já citaste até o Jim Carrey, né? Fazer um link aqui, obviamente, pro pessoal um pouquinho mais velho, pessoal que adora o Jim Carrey, e não dá crédito pro Jerry Lewis, obviamente, é uma imbecilidade, porque certamente o Jim Carrey é completamente, né? A gente vê assim que é um filho artístico, digamos assim, do Jerry Lewis. E, obviamente, no segundo, Até que a Sorte se Separe, tem aquela participação, né, uma homenagem ao clássico The Bellboy com o Jerry Lewis, na cena filmada em Las Vegas. Essa parte aí, já que teve mais de um roteirista, como é que foi escrever essa parte? Foi toda minha, né? Na verdade, assim... O que aconteceu? Na verdade, foi uma adaptação que a gente fez pro Jerry Lewis, porque no roteiro original, a intervenção cômica do personagem dele era feita por um palhaço do Circo do Soleil, né, que a gente tinha pesquisado. A gente tinha ido lá e tal. Só que aí o que aconteceu? Os produtores descobriram, né, que num jantar lá com a, lá do restaurante do Hotel Venetian, né, a cantora estava cantando, a cantora era uma brasileira. Sim, né, sim. E aí ela terminou de cantar, ela falou, nossa, ela canta muito bem, né? O cara falou, não, ela é brasileira, eles se apresentaram. Ela falou, eles falaram que estavam fazendo um filme ali, e ela falou, pô, né, o meu sogro é um astro de cinema. Seu sogro é. O meu sogro é Jerry Lewis. Casada com o filho dele que foi cantor, né? Que foi músico. Correto? Exatamente. Sim, o João, exatamente. Até o João Alckmin aqui da rádio, né? O patrão aí, a gente já tocou várias vezes, a gente gosta pacas do Gary Lewis e da banda dele. Mas desculpa, fala aí, perdão, te interrompi. Fala aí, querido. Então, aí assim, aí ela era casada com o filho do Gary Lewis. E aí falou, caramba, pera lá. Nós estamos fazendo filme em Las Vegas, né? Claro. Tá aqui a Nora do Gary Lewis. Né? E aí ele falou, será que toparia? Ela falou, eu acho que sim, ele mora 3 quarteirões aqui, sabe? Ele mora do lado ali. Não, só um pouquinho, quer dizer então que foi idealizado por um palhaço veterano, né, do Cirque du Soleil, e não estou querendo parecer pseudo-poético aqui, mas daí vocês conseguiram apenas o pai dos palhaços, né? Sim, exatamente, não, foi exatamente isso. Aí que a legal. Gente correu, o que podemos ter Gary Lewis? Aí a gente correu, a gente pegou o primeiro filme, a gente legendou, mandou para ele, pro produtor dele. Ele gostou, que eu já ganhei meu ano ali. Falei, pô, se o Gary Lewis gostou do meu filme, então eu já não precisa fazer mais nada. Se ele nem aceitar o trabalho, pelo menos já tem um elogio dele, né? Exatamente. E aí ele veio, a gente combinou um preço com ele, saiu bem caro, mas ele foi numa tarde, né? A gente esperou ele uma tarde lá, a gente adaptamos o texto todo para ele. Claro. Aí assim, foi muito legal, porque todo mundo falou que ele era muito mal-humorado, né? Assim, não gostava de nada, não sei o quê. Não, ele veio um mel, um doce, né? Foi super legal com a gente. Teve 2 momentinhos de estresse, assim, mas normal de filmagem, que é super comum e tudo mais. Que legal, né? Que legal. E assim, aí foi muito legal, porque eu bati texto com ele, foi muito legal. Eu bati texto com ele, assim. Né? Que não apenas é um ator, né? Mas também um mega diretor e produtor, né? E também com roteirista, né? Quer dizer. Sim, não, ele é completo. Inclusive, nas 2 cenas que ele fez, ele deu uma ajudada, assim, nesse sentido. Ele falou assim, ó, aquela câmera ali não tá pegando direito. Ele tinha razão, sabe? Eu acho que é impressionante a visão dele. Eu fiquei muito impressionado. Não, assim, ó, nos anos 90, né, eu estudei nos Estados Unidos, eu já tinha morado um tempo nos anos 80, mas aí, claro, eu conheci lá, já te falei, né, o Roberto Santucci, que é teu parceiraço, né, que dirigiu vários dos seus filmes, e eu me lembro, né, ele adora cinema, obviamente, e eu gostaria de saber como é que vocês meio se conheceram. Daí, no caso, já que é uma parceria grande, né, não é todo dia que tem um roteirista que trabalha direto com o mesmo diretor. Não, pois a gente se conheceu num outro projeto, mais antigo, através de um produtor chamado Júlio Shoa, que nos apresentou, né, que o Júlio queria escrever um roteiro sobre o último enforcado do Brasil, e eu desenvolvi esse roteiro junto com um parceiro, Péricles Barros, né, que era um dramão de época, beleza, isso, sei lá, 2002, 2003, e o Santucci iria dirigir. E ali a gente se conheceu e o nosso santo bateu logo de cara. A gente viu que tinha uma visão parecida de cinema e tudo mais. Mas o mais engraçado é que esse filme não rolou, não aconteceu. A gente se afastou. Eu fui para a televisão, me dedicar totalmente à televisão. Aí um dia o Santucci me liga e fala, né, assim, Ciro, você está livre? Eu falei assim, não, né, eu estou fazendo TV, eu nunca estou livre de TV. Ele falou assim, não, porque eu queria que você escrevesse uma ideia que eu tive, né, que é a história de uma dona de casa que não transa há muito tempo. Ela tem uma vizinha que tem uma loja de objetos eróticos, né, e aí, assim, aí o marido vai embora, ela é obrigada a trabalhar, né, e aí as duas começam a vender objetos eróticos de porta em porta. Né, assim, eu falei assim, objeto erótico, você tá falando o quê? Vibrador de borracha mesmo? Ele falou, é isso. Tá, então, no caso, ele te deu essa premissa para tu desenvolver em roteiro e, obviamente, daí se tornou, né, o mega sucesso de Pernas pro Ar, correto? De Pernas pro Ar, exatamente. Mas assim, o que eu falei para ele nessa ligação foi o seguinte, assim, cara, essa ideia nunca vai sair do papel. Você nunca vai conseguir produzir isso, cara. Você vai mostrar piroca de borracha, tá maluco? Não, não dá. Entendeu? Não dá. Aí eu falei assim, cara, você tá doido? Não, eu sei como fazer, é só você escrever que eu vou conseguir. Eu falei assim, cara, como? Né? Assim, que atriz vai topar? Aí, cara, enfim, aí eu disse não. Aí entrou mais 2 roteiristas do projeto, que saíram, que não conseguiram desenvolver, E aí ele me chamou de volta, ele insistiu pra mim, não, você vai escrever esse filme. Daí eu falei, ok. Aí a gente achou um parceiro pra mim ali, que foi o Marcelo Sabac, que tava vindo do sucesso do Divan. E o Sabac é que soube, na verdade, assim, fazer tudo ficar um pouco mais leve, entendeu? O Sabac é muito bom, é o melhor, um dos melhores parceiros. Ah, claro, né? porque o tema poderia ficar um troço meio de mau gosto, correto? Exatamente. Não, eu falava assim, olha, assim, eu consigo imaginar 1 milhão de piadas, só que o que acontece? Não vai chegar, pode ficar pesado. Mas aí o Sabac trouxe uma humanidade interessante e eu aprendi muito com ele, entendeu? Assim, que aprendi legal. Muita coisa com ele. Que né? Legal. E aí o filme cresceu, entendeu? Assim, aí, claro, depois gerou mais duas, né? Gerou mais duas sequências, ou seja, tinha assunto bastante aí, sim. Sim, sim. É, tanto é que no segundo filme já o argumento é meu, entendeu? Assim, o terceiro também, entendeu? Assim, e aquela coisa, depois que você vê, né, depois que a Ingrid Guimarães também ajudou bastante ali na criação claro. Da personagem, entendeu? Né, que ela é impressionante nisso, como ela consegue captar a essência do personagem, criar em cima. Então, a coisa andou sozinha, funcionou muito bem. Maravilha. E, querido, assim, ó, eu acho que eu vi em algum papo teu falares... né? O pessoal normalmente tem aquela pergunta que é clichê, mas acho que é importante, né? Que é das influências, né? E eu me lembro citaste, por exemplo, o Billy Wilder, né? Para o pessoal que não está conectando aí, aquele austríaco que virou um dos principais diretores de comédia nos Estados Unidos na década de 40 e 50, né? Fez o Pecado Mora ao Lado, Filme Apartamento Falácia, etc. Né? Eu me lembro que citaste até aqui, ele assim como referência na construção de cenas e diálogos. E também citasse Preston Sturges, que no caso, o pessoal que não está lembrando, no caso fez As Três Noites de Eva com a Stanwyck, fez O Deite Meu Amor com o Rex Harrison, tudo bem. Mas eu me lembro de citasse também que é bem eclético, né, no caso, e citasse até influências recentes. E eu não sei se eu vi, e eu tô só assim pelo teu trabalho, pelo que eu vi do teu trabalho, na verdade, se eu tivesse que chutar uma influência tua, eu diria que seria, sabe qual, o que eu sinto assim de pegada mesmo, é o Blake Edwards dos anos 80, né, por exemplo, né, o Blake Edwards, né, obrigado. No caso fez Pantera Cor-de-Rosa, obviamente, praticamente criou o Clouseau, mas no caso tem um filme dele, por exemplo, Minhas Duas Mulheres, com o Dudley Moore e a Amy Irving, e tem chamado Skin Deep, as Confusões de um Sedutor, e eu acho elas meio que a tua cara. Tem a ver não. isso? Só que tem, não claro fala que... ainda não. do John Hughes, que eu já vou falar do John Hughes, tá? Vamos falar primeiro do Blake Edwards. Não, claro que tem. Não, Blake Edwards é assim. Blake Edwards, eu costumo dizer que é um daqueles diretores e autores que é obrigatório. Você não tem como fazer comédia. Eu falo isso pro pessoal mais novo que entra no cinema hoje, achando que conhece tudo de comédia porque viu todas as sitcoms, né, viu todos os filmes do Judd Apatow, né, acho que o mundo começou com o Jim Carrey. A primeira sitcom que viram, obviamente, foi ou Friends ou Seinfeld, né, o Marco Zero para muita gente é ali. É o Marco Zero é ali, exatamente. Não, olha só, existe todo um histórico. Eu, na verdade, eu vou até mais para trás, né, assim, eu gosto de diretores até de cinema mudo, entendeu, assim, eu consigo acompanhar, ver até hoje, né, porque muita coisa você aproveita e aproveitando no sentido de você copiar, mas de você caminhar por atalhos onde já caminhos já foram apontados. Você aprende claro. Né, a fazer aquilo ali. Claro, né? Em vez de ter que travar. Exato, e o Blake Edwards é uma escola, entendeu? Assim, ele tinha uma visão de comédia física e visual que pouquíssimos diretores americanos tinham. Entendeu? Então, assim, ele, o que ele faz, por exemplo, do Convidado Trapalhão, para mim é maravilhoso. É brilhante, uh-huh. é maravilhoso, party, entendeu? Uh-huh. Ele aproveitou toda, ele criou um cenário, mas ele soube explorar esse cenário além do que já estava no roteiro. Então, assim, é uma coisa realmente impressionante. Então, para mim, é uma escola, eu vejo sempre. Blake Edwards, eu recomendo todos os filmes, praticamente. Não, é legal que citaste um Convidado bem trapalhão, e eu me lembro nos Estados Unidos conversando com o Roberto Santucci, que eu tive um colega de apartamento, uma pessoa que dividia apartamento, que era um indiano. E eu me lembro, o Santucci conheceu muito bem o cara, e eu me lembro o próprio indiano falando, né? Porque o pessoal que não lembra, o Convidado bem trapalhão, o Peter Sellers interpreta um indiano, né? Sim. E eu me lembro o meu amigo indiano falando que achava maravilhosa aquela interpretação. E só para abrir um parênteses aqui, a gente sabe que hoje em dia já pegariam no pé, né? Porque como é que um ator branco, né? Um ator anglo-saxão está fazendo papel de um... com a pele escurecida, mas hoje em dia, desculpa, a cultura, o QI caiu 30 pontos, entendeu? Então, assim, a gente... política, O politicamente correto emborreceu o mundo, então assim, hoje em dia, qualquer avaliação nesse sentido é muito burra, né? O mundo foi muito mais inteligente e muito mais divertido. Não, claro, assim, por isso que eu citei. Por isso que eu citei o Balagi com o Marco, era meu colega de quarto, e ele dizia, Marco, é maravilhosa a interpretação dele como indiano, né? Mas assim, querido, agora pular pro John Hughes, né? Pro John Hughes, gente, H-U-G-H-E-S, pessoal que não tá lembrando, né? Eu fui viciado nesse John Hughes, ele seria uma espécie de Woody Allen dos jovens. Pra se lembrar, ele realizou Gatinhas e Gatões, que eu vi até antes de ir para os Estados Unidos. Eu me lembro que eu vi Clube dos Cinco, novamente Garoto de Rosa Choque, quando lançaram nos Estados Unidos, né? Ele, só que antes ele escreveu para a revista satírica National Lampoon. E um filme dele, não dirigido por ele, mas escrito por ele, que eu também acho que tem tudo a ver contigo, é o Mr. Mom, aquele com Michael Keaton. Sim. Né? Então, me fala que eu sei, acho que foi numa postagem no Facebook aí, há uma semana, que falaste que tu idolatra o John Hughes, que eu acho um grande diretor, até prefiro até como diretor do que como roteirista. Mas fala um pouco da influência que o John Hughes teve na tua vida, na tua carreira. Olha só, o John Hughes era muito engraçado. Né? Nos anos 80, ele já tinha despontado como grande diretor e roteirista. Na verdade, ele fazia bem as duas coisas, dirigia bem e escrevia bem. Exatamente. Né? E ele era muito prolífico, ele produzia demais, acho que escrevia 3 roteiros por ano, 4, enquanto a gente demora 8 meses para escrever um roteiro, ele Curtindo a Vida Doidada, ele escreveu, se eu não me engano, em 5 dias, se eu não me engano. Não, e assim... Isso é a lenda, isso é a lenda, assim, acho que ele escreveu até menos, porque assim, o roteiro ele tem uma estrutura bem, bem solta, é bem interessante, mas assim, ele tinha, na verdade, assim, a minha maior influência sobre o John Hughes era o seguinte, você não tinha trailer ruim de filmes do John Hughes, todos os trailers dele eram bons, então assim, ele conseguia botar as pessoas no cinema sem precisar destruir Nova York, entendeu? Sem ter super-heróis, não, eram histórias humanas. Né? Ele fazia histórias humanas, mas no trailer você falava, eu tenho que ver esse filme. Eu esqueço até hoje um trailer de um filme dele, que é um filme infanto-juvenil, né? Eu já tinha, sei lá, 20 anos de idade na época, eu não era público-alvo, mas quando eu vi o trailer eu falei, eu tenho que ver, que foi o trailer de Esqueceram de Mim. Ah, eu falei, caramba, que ideia fantástica, um garoto esquecido em casa e dois adultos tentando entrar. Caramba, é uma ideia simples, fácil de realizar, entendeu? E você vende muito rápido. E ele, assim, ele tinha essa capacidade, essa visão de ter uma coisa que no mercado se chama de high concept. Né? O high concept é o seguinte: é você ter uma grande ideia que possa contar muito rapidamente. Sim, é o gancho num parágrafo, né? Exatamente, é o gancho num parágrafo. Então ele conseguia fazer isso muito bem. Então, os filmes do John Hughes, assim, o interessante de você analisar os filmes do John Hughes é isso: todas as ideias são muito bem colocado, ele era genial nesse sentido. Aí, é claro, né, na época a crítica descia o malho no cara, o cara só foi reconhecido depois de morto, né, na época, é apelativo, é tudo igual, e como ele também fazia muito filme, né, ele também até se copiava, né, como é que é aquele filme, Some Kind of Wonderful, Alguém Muito Especial, basicamente é o Garoto de Rosa Choque com sexos trocados. Né? Mas é que tá. O que acontece? O Woody Allen se repete o tempo inteiro, ninguém fala nada, né, cara? Totalmente. O Woody Allen se repete o tempo todo. Quem viu um filme de Woody Allen, os últimos principalmente, você vê até falas e piadas repetidas. Claro. A questão é que, assim, por que, que a crítica perdoa uns e não aceita outros? Né? É claro que quando você escreve muito e produz muito, você acaba se repetindo. Eu mesmo já acabei me repetindo várias vezes. Mas, assim, a questão é um tratamento dado pela crítica. Mas o público mesmo, quando gosta, quando entende o autor, quando entende o diretor, né, tá nem aí. Ele vai ver, mesmo repetido, e curte. Perfeito. E me diz uma coisa, assim, querido, sobre... tu também, a partir, acho que de 2013, 2014, me corrija, tu começaste a produzir, tá? Então, me diga, assim, como é que são esses dois chapéus? O teu chapéu de produtor... quando estás produzindo um filme que escrevestes? Ou seja, como é que tu faz para manter manter a esquizofrenia longe de ti? Como é que faz assim é conflituante essa relação do produtor que está preocupado de repente com a logística e com os dias de filmagem com o lado muito mais pirado de viajar maionese do roteirista, por exemplo? Como é que é a relação desses dois lados teus? Pois é, essa relação discuto isso o tempo todo dentro de mim, entendeu? Assim, o tempo todo eu discuto dentro de mim sobre isso. Não, é verdade. Assim, essa experiência foi muito enriquecedora para mim. Aí que tá, acho que um dos segredos também de você se manter firme na carreira é você nunca se acomodar. Então, eu precisava realmente passar pela experiência de produtor para entender algumas coisas como roteirista também, entendeu? A produção me ensinou muita coisa, entendeu? Porque muitas vezes, você como roteirista, você cisa com uma cena, né? Você fala, ó, essa cena aqui é fundamental, não sei o quê, tem que rolar, dane-se, né? Eu sou roteirista, eu sou o autor, isso vai ter que ser feito. Eu sou pai da criança. Exatamente. Aí você vai ver, aquela cena vai custar metade do orçamento do filme. Aí você fala, louco, pera lá, não. Eu vou ter que abrir mão da minha abertura, eu vou ter que abrir mão daquele ator, eu vou ter que abrir mão daquela atriz. Não, pera lá, tem que pensar. Eu quero um filme legal o tempo todo, não só naquela cena. Então você aprende, na verdade, a equilibrar, não abrir mão, mas a equilibrar as coisas dentro de você. Então você já imagina, entendeu, dentro da sua oportunidade, como explorar de forma mais rica possível. O que eu costumo fazer é o seguinte: eu penso na ideia, eu escrevo, se tiver que explodir o Rio de Janeiro, eu explodo. Pum, entendeu? Acabou. Entendeu? Aí depois eu vou ver o que vai acontecer. Entendi. Entendeu? Aí, é uma brincadeira que eu falo, eu faço sempre essa piada em reunião de produção, que é o seguinte: você tem que amar se desapegando, entendeu? Você tem que amar sabendo que você pode perder, entendeu? Então você tem que torcer para aquilo ser feito, entendeu? Você pode ter que amar, sabe? Você tem que, é igual amor platônico, né, de escola, você tem que amar, mas ó, você não vai ter, entendeu? Sabe assim, você nunca vai ter aquela menina. Entendi. E como eu sou escolado nisso, não tem problema. Então, entendi. E diz uma coisa, Paulo. Sobre, no caso, tem roteiros teus que são adaptados de livros, né, cujos autores foram outras pessoas, né? O Diário de Tati, ou de Tati, né? De Tati. E, obviamente, até a sorte no Separe, a ideia inicial era de livro. Como é que é daí quando pegas no caso, tens uma fonte tão sólida? No caso, como um livro que já foi feito por outras pessoas, obviamente em outro tempo, com outra sensibilidade. Como é que é isso? Como é que funciona contigo? Olha, assim, o que acontece? É claro que você trabalhar em cima de um livro, de um material já feito, né, de personagens que já existem, você trabalha mais fácil, né? Você tem mais onde tirar, né? É diferente você partir do zero, com certeza, entendeu? Ajuda. Mas na hora de você realmente botar no papel, na hora que você senta a bunda na cadeira e vai escrever, entendeu? É sair do zero, sempre. Porque uma adaptação, ela não tem obrigação de ser fiel ao livro. Você tem que pegar o espírito daquela adaptação, né? O espírito daquele livro, né? E adaptar para a linguagem cinematográfica. No meu caso, por exemplo, assim, eu acho que até hoje, assim, nunca parei para contar, mas assim, eu adaptei o Diário de Tati, que era um livro episódico escrito pela Elisa Felicet. Eu adaptei também o Fala Sério Mãe, né, que na verdade eu tive mais dois colaboradores, assim, mais duas pessoas escrevendo comigo. Né, e o Até Que a Sorte Nos Separe é inspirado num livro chamado Casais Inteligentes que Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi. Tá, se eu não me engano, toda a ideia do perdão do dinheiro perdão do dinheiro recebido, nem essa parte estava no livro, né, original, né? Não, nada. Assim, na verdade, foi muito engraçado, porque a gente estava vindo do sucesso de Pernas pro Ar, e aí os Gulanes, a produtora de Gulanes de São Paulo, claro, vieram atrás da gente e falaram assim: olha, a gente quer que você adapte esse livro aqui, né? E aí quando eu recebi, eu falei: claro que eu adapto, maravilha, né? Já tem material para trabalhar. Aí quando eu pego o livro, é um manual de administração financeira, sabe assim, é um manual de como fazer dinheiro sobrar em casa. Aí eu liguei pro Santucci e falei: Santucci, cara, não tem história aqui, bicho, é só história de casal, que é como é que ele consegue, sabe, fazer sobrar dinheiro pra escola, entendeu? Aquela coisa assim, sabe, não tem, sabe, como preparar a faculdade dos filhos, né? Aí ele falou: pois é, cara, mas é isso que tem que ter feito. Aí, por coincidência, eu tinha uma ideia guardada há muito tempo de se fazer uma comédia sobre Mega Sena, né? Porque até então o cinema brasileiro não tinha feito uma comédia sobre isso. É incrível pensar nisso, mas nunca tinha passado na cabeça de ninguém fazer uma comédia com esse assunto, sendo que Mega Sena é um sonho de, acho que, 9 de cada 10 brasileiros, né? Não, pois é uma coisa muito maluca, né? Assim, o cinema brasileiro é mestre de marcar toca dessa forma, entendeu? Assim, tem muitos assuntos que estão no ar, que são muito populares e que não, ninguém faz nada, entendeu? Assim, então, a Mega Sena, por exemplo, na época, sei lá, 2012, 2010, tinha 17 anos de existência e não tinha um filme sobre o assunto, entendeu? Aí eu falei, ah, bom, beleza, Mega Sena, administração financeira, tem tudo a ver. Então, eu achei uma ideia ali dentro do cara que pede dinheiro porque não soube administrar. E aí eu coloquei um personagem, que é o personagem do Kiko Mascarenhas, que faz a parte certinha, que é a parte do livro. Todas as dicas do personagem, entendeu? Então, assim, eu coloquei... Porque o que eu tive que explicar para os produtores foi o seguinte, não existe comédia de todo mundo fazendo tudo certinho, né? As pessoas vão ver o cara fazendo errado, né? Então, assim, claro, a comédia sempre claro. Vai em cima do erro. O humor está na desgraceira, na verdade, né? Porque a pegada do humor, ela é baseada no drama, né? Na desgraça, né? Exato. Exato, então assim, aí eu falei, não, então vamos botar o personagem fazendo tudo errado com o cara certinho fazendo tudo certo. E aí estabelece as relações. E é muito engraçado que, assim, eu trabalhei durante anos na Globo com um diretor e um produtor que tornou-se um amigo meu até, o Roberto Farias. Né, claro, o grande Roberto Farias. Que fez... O filho dele, eu já entrevistei faz muitos anos, o Mauro Farias é o marido da Luísa Pericé. Exatamente, Marina Luísa. Era, assim, eu conheci todo mundo ali, adoro aquela família, adoro todos eles. E aí, assim, o Roberto Farias falou uma vez pra mim, assim, olha, o público gosta de assunto, desse tipo de assunto. Ele fez um filme chamado Rico Ri à Toa, com claro. Trindade, nos anos 60. Sim, sim. E foi um sucesso estrondoso que abriu posse pra ele fazer tudo depois. Né? Uhum. Então, assim, ou seja, está na cultura brasileira, ou seja, Até Que a Sorte Nos Separe é um filme que dialoga com a tradição do cinema brasileiro, com o público brasileiro. Então, assim, o sucesso não é por acaso, não é porque tem ator global, não, entendeu? Assim, existe um histórico cultural ali que justifica e que explica o sucesso do filme e até a própria existência do filme. Eu me lembro, querido, só um parentezinho, quando eu conheci o falecido, né, o Roberto Farias, num festival de Gramado, há uns 15 anos, acho que uns 20 anos, eu me lembro comentando com ele, até ele até ficou muito surpreso, porque o meu filme favorito dele é Toda Donzela Tem um Pai Que é uma Fera, que por sinal tem essa pegada que tu tá falando. Sim, não, essa comédia, inclusive, tem uma cena que é muito engraçada. O Roberto uma vez me contou, né, que a gente estava falando com ele, todo mundo fala da cena do filme do Roberto Carlos, onde ele passa com um helicóptero por dentro de um túnel, né? Isso, no caso do Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Em Ritmo de Aventura, exatamente. E passa um helicóptero por dentro do túnel ali, ali de Botafogo. Isso. E aí, ele falou assim, todo mundo comenta essa cena, mas ninguém comenta uma cena do filme, toda donzela tem um pai que é uma fera, que é a cena em que ele coloca um tanque de guerra diante de uma igreja na Lagoa, Rodrigo de Freitas, na igreja da Lagoa ali do Rio de Janeiro. Ah, né? E assim, qual foi a grande questão? Ele fez isso em 65, imagina você sair com um tanque de guerra em 65... Pra filmar na frente da... Não, ele parou assim, foi uma confusão. Então, claro. Assim, ele falou, aquilo lá me deu mais trabalho do que um helicóptero. Claro, claro, claro. Querido, assim, mandar um abração até pro grande Sérgio Martorelli, ele até deu uma ideia muito boa, né, pra eu perguntar pra ti, que obviamente, né, já rolava um tempo papos com várias pessoas quando falavam contigo, ou então assim, poxa, né, tu é tão visual no teu roteiro, quando é que tu vai dirigir? Então ele me deu até uma ideia ótima pra perguntar pra ti sobre o teu filme, o filme que tu dirigiste. Fala um pouco disso, pode ser? O filme que eu já dirigi, é isso? É, tu dirigiste um filme, correto? Ou tava pra dirigir? Não, não, eu co-dirigi Quatro Amigas do Mafia, que é uma comédia rodada em Bariloche, né, enfim... Esse é com a Fernanda Paes Leme? Isso, com a Fernandinha Paes Leme. Ah, né? Tá, eu ouvi falar, mas eu não... Já tá pronto esse filme? Tá pronto, ele tá montado, ele tá em fase de finalização agora. Ah, né? Que e, assim, legal. E foi uma experiência bastante interessante, porque o que aconteceu, na verdade? Eu já estava querendo dirigir alguma coisa, eu queria, na verdade, colaborar mais. E esse roteiro foi, assim, ele saiu muito rápido, então ele precisou ser finalizado praticamente no set, isso já aconteceu comigo. Né? E assim... Eu participei ali da filmagem ajudando o Santucci, porque enquanto o Santucci ficava cuidando da questão da câmera, porque filmar na neve é um caos, é uma coisa assim, a luz é outra, o fotógrafo se perde, né? Eu ficava dando uma atenção para o texto com as atrizes. Então, assim, eu ajudei muito elas, assim, indicando intenções, entendeu? Ah, como que é legal. A cena e tudo motivação mais. Motivação do foi personagem e tudo mais. Ah, exatamente. Tá. Exatamente. Então, assim, foi bem interessante, né? Assim, a gente gravou metade no Rio e metade em São Paulo. Eu acompanhei praticamente tudo. Né? Só não acompanhei tudo porque na época a gente estava lançando o Candidato Honesto 2, se não me engano, eu tinha cuidado do lançamento. Entendi. Mas eu fiquei, sei lá, 20 dias em Bariloche ali, a gente pegou frio e tudo nada mais. Mal, né? Nada mal, né? E trabalhar em Bariloche, não, nada mal, né? Nada mal quando você vai para passear e tomar chocolate. Quando você vai trabalhando, cara, né? É um caos. Assim, é impressionante, assim, eu perdi duas calças lá, não. É sensacional. Quero agradecer ao Empédocles Pelópidas, também conhecido como Sérgio Martô, pela ideia dessa grande pergunta. Isso, grande cara. O Sérgio colaborou comigo no roteiro, num filme que a gente ia lançar esse ano, né? O caso do Covid não foi lançado, que é No Gogó do Paulinho. Mas era no personagem esse, né? Esse vai ser lançado. Como é que é? Vai ser lançado, tu acha? Tem que esperar essa crise acabar, passar, é isso, né? A gente, olha, no momento a gente não tem previsão de nada, né? Porque, não, tudo bem. A gente gostaria de lançar no final do ano. Mas a gente tem que saber também quantos filmes serão lançados nesse segundo semestre. Claro, né? Abrir o cinema e tudo mais. Claro, claro. Faz total sentido. Assim, ó, querido, eu quero te agradecer de coração, tá? Pelo teu tempo, bater um papo com a gente. Papo interessantíssimo. Muito obrigado pelo teu tempo, tá bom? Pela tua atenção. Imagina, pô, o prazer foi meu. Pode convidar mais vezes. Ainda mais pra minha cidade, tô todo mundo aí, pô, que legal. E pra quem... Eu tô em Porto Alegre, tá? O resto, eu tô em Porto Alegre, tô em São José dos Campos, né? Vambora, assim, eu, cara, se for pra falar de cinema, assim, pode ficar até 2 horas falando que dá, entendeu? Assim, a gente tem assunto aberto. Perfeito. Faltou coisa pra falar. Querido, muito obrigado de novo, tá? Um grande abraço, tá bom? Outro pra você também. Abraço, tchau, gente. Tchau, abraço, tchau, todo mundo. Tchau, tchau, tchau. Marco Antônio. E aí, querido, tudo bem? Tudo. Você precisa fazer um dia um filme, um programa sobre filme pornô e convidar o Renzo. Convidar quem? O Renzo. Ah, o Renzo? Vai falar sobre o... Porra, ele dá um show, cara. Ele dá um show. Só um pouquinho. Não leva mal. Tu tá sacaneando o Renzo, mas eu sei que o clássico, já falamos no ar, Behind the Green Door, é do teu filme favorito. Não tira o canto fora. Tu vai participar também, se enrolar, correto? Olha, mas eu sou Behind the Green Door. Gosto muito desse filme, porque isso é de um tempo que tinha enredo, mas o Renzo... Claro, e o filme visualmente é bonito. Muito bonito, claro, muito claro. Bonito. E surreal, se lembra? É totalmente surreal. The Devil e Mr. Jones. Claro, The Devil e Mr. Jones. Claro. Agora, o Renzo não. O Renzo é aquele de brasileirinhas mesmo. Tu vai falando zero, tu não perdoa. Não tem jeito, viu? Querido, vamos então pro nosso garimpo musical. Então vambora. Vamos lá, então. My heart is lonely. Lonely, but only for you. Dearest, I've missed you. So true. Of all the girls I've ever known, you alone captured my heart. And of one thing I'm positive, I have adored you right from the start. I have adored you right from the start. havia uma época em que para se cantar era necessário ter voz. Parece tipo assim, um comentário ridículo esse teu para o pessoal que não acompanhou a transição das coisas. Né? Tipo assim, não é o mínimo que... mas hoje em dia pode tudo, menos o cara pode ter sucesso como cantor não tendo voz. Pois é, a gente está nos anos 50, né? É o nome desse cantor, Michael Holiday. O sobrenome Holiday artístico dele é quase a grafia, quase como Holiday de feriado, né? No caso, nesse caso específico, é Holliday. Essa canção é de 58, o nome é Dearest. Traduzindo, né? O João gosta que eu traduza, quer dizer assim, queridíssima ou queridíssimo. Oi. Sabe? Caríssimo, isso. Oi, chamou, tô aqui. Exatamente. Um dos maiores sucessos dele foi Keep Your Heart, no caso específico seria tipo assim, reserve seu coração, segura seu coração pra mim, né, que eu vou chegar lá, a canção fala sobre isso. A gente vai ver um trecho daqui a pouco, também de 58. Mas, falar um pouco do Michael Holiday... Você falou do Keep Your Heart, né? Keep Your Heart. É, mas não se esqueça que no fim tem alguma coisa errada, Lovely Song from Michael. Não. calma lá, exatamente. É que o Michael Holiday, eu vou explicar, ele é de Liverpool, nasceu em 1924, o nome de batismo dele é Norm Alexander Milne, e essa canção, que a gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho, ela fez bastante sucesso na Inglaterra, né? Ele era um cara assim, que isso é pra dizer isso, mas feiosão, queixão, a parte de baixo do o lábio inferior, assim, como é que é, meio aquele queixo pra frente, né, o narigão, assim, que ele chegava numa festa, o nariz chegava uns 3 minutos antes, o que aconteceu com ele foi o seguinte, ele era de Liverpool, classe média baixa, e ele venceu um concurso de talentos amadores chamado New Voices of Merseyside, que era num salão de bailes na cidade de Liverpool, chamado Locarno. Daí, logo depois, ele virou marujo. Ele estava na Marinha Mercante e ele ficou conhecido, sabe como é que ele ficou conhecido no meio dos marinheiros, João? Ele adorava contrabandear discos e compactos de jazz americano, sabe? Então, sabe quem ajudava a vender? Essa é mais engraçada dele. Quem ajudava a vender era uma senhorinha chamada Lillian Ablett. Ela apenas é a mãe do futuro colaborador do Burt Bacharach, Elvis Costello. Isso. O Elvis Costello, antes, né, gente, de fazer parceria há uns anos aí com o Burt Bacharach, ele foi um cantor da cena pós-punk, um cara bem famoso daquela área. Por isso, eu até já toquei também canções dessa era no programa. Mas a mãe dele, a Lillian Ablett, para ajudar nas contas de casa, né, vendia na região para os amigos os discos em compacto de jazz contrabandeados pelo Michael Holiday. Eu posso dizer também. Ele daí estava nos Estados Unidos, uma estadia lá nos Estados Unidos com marujos, e daí ele foi convencido, já que ele gostava de cantorar com os amigos, falaram, pô, vai ter um concurso no grande Radio City Music Hall de Nova York, e ele foi lá e ganhou, né? Então, daí ele decidiu seguir a carreira no show business. O apelido dele até no Reino Unido era o Bing Crosby inglês, porque ele tinha, né, muita influência do Bing Crosby. Ele mesmo reconhecia que ele adorava e idolatrava o Bing Crosby. Ele pode ser ouvido num filme chamado Life is a Circus, que é um filme de médio porte, de 1960, que foi co-estrelado pela Shirley Eaton, que depois ficou conhecida como a Bond Girl, aquela do Sim. filme Goldfinger, né, que morre pintada de ouro. Que pecado, isso, né, viu? Exatamente. Ela era a estrela desse filme. Ele aparece num papel pequeno, a nossa atração, né, dos anos 50, Michael Holiday, e ele morreu aos 38 anos apenas, em 1963, não sabem por certo, mas tem grande chance de ter sido de overdose. Também? Ele sofria de pânico e diz que morria de medo, passava super mal antes de se apresentar nos palcos. Então diz que ele já usava, né, bastante drogas ilegais na época para poder se aguentar, tanto que em 1961 ele já tinha sofrido um colapso nervoso. E daí ele faleceu em 63, aos 38 anos. Mas ele foi muito popular durante questão de uns 8, 10 meses, muito popular em Liverpool e arredores. E, de novo, ficou com esse apelido, né, de o Bing Crosby britânico, The British Bing Crosby. Vamos tocar um trechinho do Manter Seu Coração, por favor? Particularmente que eu gostei muito da voz dele. Keep your heart just for me, keep your heart. Till we meet once again, keep your heart. 'cause it's the first time that we've been apart. Everyone has to part for a while, my dear love. So till we meet once again, keep your heart absent. Marco Antônio. Pai da voz, hein? É ele, Engelbert Humperdinck, John, sim, Tom sim. Jones. Parece que o cara nasceu pra cantar em Las Vegas, né? Sim, sim. Né? E que eu acho interessante, eu vi alguns clipes desse cantor, que nem o Bing Crosby, assim, mega voz e parece que tá conversando. Né? É. Ele não ergue o queixo, sabe como é que é, né? O cara sabe projetar a voz maravilhosamente bem. Eu me lembro quando você fala isso de Lou Rawls, que ele só abre a boca, ou Johnny Mathis, que só abre a boca suavemente também. Não ergue o queixo, né? Os caras não. Alto vozeirão é uma coisa, parece milagrosa. E não precisa ficar gritando. Exatamente. Vamos adentrar, por favor, vamos os anos lá. 60? Vamos lá. Touched your lips for a little while, and passers-by would have passed us by with a little smile. If only you had glanced my way, the same as yesterday. Muito gostosinha também. Muito gostosa essa música, né? Pois muito é, gostosa. Canção de 63, o nome é I'll Be Smiling Now. Basicamente a história dessa canção é, está falando se quando um passou pelo outro, se ela tivesse olhado, mesmo ele dado atenção, ele estaria hoje sorrindo. Né? Ele está dizendo assim, eu estaria sorrindo hoje. Coitado. Mas é, obviamente, ele deixa claro, né? Ele estaria sorrindo, ou seja, por quê? Porque infelizmente ele não está sorrindo, por quê? Porque as coisas não aconteceram como deveriam, ou como ele adoraria que tivesse acontecido. O nome desse cantor, já está na década de 60, Craig Douglas, um sucesso mediano dele foi a canção Time, né? Obviamente Tempo, que é de 61, feita dois anos, lançada dois anos antes dessa, que é de 63. Já vai vir daqui a pouco um trechinho. O nome de batismo dele é Terence Perkins, ele nasceu em 12 de agosto de 41, ainda está vivo. É um cantor britânico de canções pop. Foi lançado meio como teeny bopper, né? Assim como sex symbol, tipo assim, para garotada também, para as adolescentes. O cara meio boa pinta, olhos claros e com 19 anos já tinha 1,82 m. Então eles e como era afinadinho, eles acharam que podia, né, lançá-lo assim, faturar. No caso, ele teve pouquíssima coisa, assim, na carreira dele, tem pouquíssima coisa dele mesmo, né? Ou seja, canções que ele foi o cantor original. Ele basicamente ficou famoso quase como uma espécie, sabe de quê, João? Uma espécie quase de uma versão inglesa jovem do Andy Williams, assim, tá. sabe cantando Sim. versões mais açucaradas de hits de outros. Então ele tem hits do Sam Cooke, do Dion e the Belmonts, do Don Gibson e do Matt Morrow, que ele, depois de ficarem conhecidas nas vozes desses cantores, ele regravou e algumas dessas versões até ele vendeu mais que que os originais. Mas sempre com essa pegada, não vou citar o nome Fabian, que não gosto de ouvir, mas sempre uma pegada assim, meio Fabian inglesa, assim, sabe? Um troço meio fabricado. Apesar que a gente vê que ele tem talento, né? Tem. Ele foi muito popular entre adolescentes ingleses, né, como eu falei, e também ele hoje, até hoje se apresenta em bares, em clubes e também em vários cruzeiros. Ele foi muito popular nos anos 50, principalmente no Isle of Wight, que é aquela ilha do Canal da Mancha, lá que tem na costa sul da Inglaterra. E teve um maravilhoso show na ilha de Wight. Exatamente, show que marcou a época, exatamente. Depois de Woodstock. Exatamente, ele foi muito popular naquela área, também muito popular na Escócia e na Inglaterra. Ele pode ser ouvido na trilha sonora de uma comédia de humor negro britânica muito legal, chamada O Livro Secreto do Jovem Envenenador. Também ele fez sucesso na Dinamarca, na Austrália e na África do Sul. E como eu falei, ele ainda se apresenta principalmente em cruzeiros internacionais. Então, vamos tocar um trechinho do Times, por favor. Agora, você sabia que quem te disser que esteve em Woodstock, na ilha de Wight, e lembram de alguma coisa, são mentirosos, né? É mentira, né? É mentira. Já falou é mentira. O cara que disser que esteve lá e lembra é mentira. Eu tenho um amigo que não lembra absolutamente nem que esteve lá. Tipo assim, tiver que tirar foto dele pra mostrar que ele tava lá, correto? E assim mesmo ele falou, não lembro, não me reconheço. Vamos lá, Rogério. Time will make the flowers grow. Time will melt the icy snow. Time can make the forest from a drop of dew. But to make me forget your love, yes, to make me forget your love is gonna take much more than time. Time will change the winter scene. Time can turn the desert breeze. Time can make a mountain disappear from view. But to make me forget your kiss. Gostosa também. Pois é, acho que a gente pode então adentrar os anos 70, vamos lá? Vamos lá. Que tu gosta e eu gosto também. Gosto muito dela. Vamos lá. E a 77. A música dela que fez o maior sucesso do mundo. Que a gente já tocou, já falou tantas vezes, eu coloquei tem uma letra profunda. Exatamente. Vamos pra essa aí que é a obscura, essa canção aí, 77. Where we stood. uma pegada meio havaiana, com umas guitarras havaianas, né? Meio havaiana e levemente country também. Exatamente. Eu adoro essa canção, não fez sucesso algum, é Injustiça, na minha opinião, uma canção de 77. Não, não é injustiça, não, é burrice mesmo. Pois é, o nome da canção, Moon Dreaming, seria algo como sonhando sob o luar, ou seja, sonhando debaixo da luz da lua, né? A cantora Roberta Kelly, por que que o João fez aquela piadinha antes, obviamente? A gente já tocou várias vezes, a gente gosta da canção, mas a gente tem que reconhecer que a canção dela de maior sucesso na carreira dela no Brasil, vale dizer que nos Estados Unidos foi a que a gente vai, que eu vou tocar daqui a pouquinho, que a gente vai tocar, mas a canção é chamada Zodiac, aquela Capricorn Leo, que ela fica basicamente falando, sabe, né? Você sabe que eu levei 8 meses para conseguir entender a letra, né? Que é muito difícil, é muito profunda. É muito profunda. E ela fez sequências até daquela canção. Ela fez I'm a Sagittarius, porque por acaso ela é sagitariana, então ela fez uma canção, eu sou sagitariana. Quer dizer, então ela... Não, mas é incrível que eu achava que era no mundo todo. Não, nos Estados Unidos não fez um terço, proporcionalmente falando, do sucesso que fez no Brasil a canção Zodiac. Então, na verdade, eu escolhi para colocar como uma canção de sucesso, já que a gente tocou essa obscura Moon Dreaming, a canção de sucesso que a gente vai tocar é uma de 76, a Moon Dreaming que a gente ouviu é de 77, uma chamada Troublemaker, seria Encrenqueiro. Essa canção... Ah, esse sou eu. Exatamente, essa canção, Troublemaker, ficou 2 semanas seguidas no primeiro lugar das paradas de sucesso nos Estados Unidos. E no Brasil não fez sucesso praticamente. O que eu posso dizer dela? Além de ser uma cantora, uma cantora de grande talento, ela também foi backing vocal. Sabe de quem? Da Thelma Houston e da Donna Summer. Apenas, pouca coisa. Ah, tá. E vale dizer que o disco Zodiac Lady, que tem a canção Zodiac, não queriam lançar nos Estados Unidos, porque achavam muito panaca, muito, muito superficial, e foi um pessoal na Itália que ouviu, e daí que ouviu, tinha uma fita demo, e daí começaram a pressionar, daí primeiro lançaram na Europa, lá fez um sucesso gigantesco, no Brasil fez um sucesso mais ou menos nos Estados Unidos, mas ela ficou conhecida em várias partes do Brasil como The Zodiac Lady, né? A Mulher do Zodíaco. Ela pode ser ouvida na trilha sonora de uma novela chamada Sem Lenço e Documento, uma novela de 77, eu lembro até que o Ney Latorre interpretava um personagem chamado Marco, e era também com a Bruna Lombardi. Ela foi muito popular, a Roberta Kelly, também no Japão e na Nova Zelândia, e os arranjos de produção da canção que a gente vai ver agora, de quem? Giorgio Moroder e Peter Bellotti. Tá. Né? Os caras assim que... Né, tem futuro, tem futuro, tem futuro. É, exatamente. Vamos tocar um pouquinho então da Troublemaker, quer dizer, agora, canção... Fala, Peter. Nós precisamos um dia fazer um programa aqui com as músicas que tem essa letra, Zodiac... As letras profundas, que às vezes eram sucesso com umas letras que são rasíssimas. No Time, Tin Man, Water Shade of Pale, que até hoje eu não entendi aquilo, nada daquilo. Aquela Water Shade of Pale do grande grupo Procol Harum, eu tô falando sério mesmo, só pra te dizer, querido, acho até que comentei, mas só aproveitar aqui e comentar de novo, se eu já tiver comentado, um amigo da minha irmã adorava essa canção, cresceu, né, cantarolando sem saber o que era. E daí, há uns 10 anos, o cara assim: ah, Marco, tu pode traduzir a letra pra mim? Eu tô falando sério, eu traduzi e não entendi. Fala de fandango. Fala 40 cara, virgens. É uma maravilha. E a maravilhosa canção, hein, João? Mas a letra é uma desgraça. Não, total, vamos pro Troublemaker, então, raríssimo. You're messing around with my life. honestamente, a primeira, pra mim, eu prefiro. Eu também. E não fez sucesso algum. Essa fez bastante. Deixa eu ver que nos Estados Unidos, até é difícil achar a versão longa, mesmo a versão original, que é essa aí, ela tem tipo 8 minutos. É. E a letra chega a ser mais profunda, João, que Zodiac. É. Ela basicamente está falando encrenqueiro, vou falar que nem um encrenqueiro. Né, mas, ô Marco, essa música não foi feita para mostrar os dotes do George Moroder, não? Porque ele sempre faz isso. Não, perfeito. A tua dedução acho que tá no alvo, porque basicamente ela dá uma cantadinha, né? Parece aquele Michael Zager Band, né? Tipo assim, ela canta um pouquinho e o resto é o Moroder e o Belotti como... exibindo com a tecnologia da época, é, né? É como o Calme com a... Tem o Call Me Call the Blonde, mas você está pensando, obviamente, acho, na canção da Donna Summer. Não. Da mesma que foi, da Andrea True. Ah, sim. É muito pouquinho, ela só fala calme, o resto é só música. João, eu não ouvi direito, João, agora fiquei com um problema no ouvido. Ela faz como? Como é que ela faz? É, calme. maravilha. É brincadeira, o cara tem uma chance uma vez em cada 110, 112 vezes de dar uma micro vingancia. Mas que legal que o João gostou. De novo, só mais uma vez, João. Calme. Pois é, essa, com todo respeito, que a gente ouviu aí um trecho, eu acho, com todo respeito, uma bomba. Eu acho muito ruim. Exatamente, e fez muito sucesso na era disco. Então, vamos, por favor... Bom, na era disco, qualquer coisa fazia sucesso. Pois é. Sabe que eu amo a era disco, mas, por favor, eles precisavam... Era tanta necessidade, né, de material, que... produziu que nem linguiça. Ó, gente, só fazer uma coisa. Agora, nos anos 80, fazer um link com o nosso entrevistado. Eu já explico qual é um papo que a gente teve com ele. Vamos lá, anos 80, por favor. Olá, cada boy, put the girl in danger. Whose only weapon was to believe in love. muito gostosa, Marco Antônio. Batuda, Pacas, com uma pegadinha, um pouquinho de bossa nova. É, como diria o Fenzo Moro, eu gostei muito dessa música. Não era pra casadão, mas eu podia passar... Passearia do parque. Passearia do parque, não de mão dadas também, porque pegaria mal pra mim. Maravilha. A gente tá na década de 80, essa canção de 84 não fez sucesso algum, na minha Moving On, quer dizer, basicamente, continuando a vida, prosseguindo, né, quando alguma coisa acontece que a gente quer deixar no passado, então Moving On. Essa canção de 84, o nome do grupo, The Dream Academy. Eu falei que ia fazer um link, né, com o apresentador, é que esse grupo, Dream Academy, que infelizmente até não existe mais, eles tiveram duas canções na trilha sonora de um filme maravilhoso do diretor roteirista que o nosso entrevistado falou que adora, que eu também adoro, John Hughes. Sim. Então aquele Curtindo a Vida Doidada, aquele Ferris Bueller's Day Off, aquele filme maravilhoso. Sim. Com Matthew Broderick, pois é, tem duas canções dele desse grupo. Falar um pouquinho, basicamente era um cantor e guitarrista chamado Nick Lard Close, ou Klaus, ele também ele se juntou com um multi-instrumentalista, um cara expert em vários instrumentos, né? Inclusive até oboé, uma mulher chamada Kate St. John e um tecladista chamado Gilbert Gabriel. Eles são de Londres, tiveram em 85, depois de mais de 2 anos e meio tentando que alguma gravadora gostasse do trabalho deles, eles sempre recebiam nãos, e daí conseguiram em 85 um pouco de sucesso, fizeram daí uma versão cover de uma canção do The Smiths chamada Please, Please, Please Let Me Get What I Want, que toca um trechinho no Curtindo a Vida Doidado, uma cena super emocionante, e também mais pro final tem uma cena que toca The Edge of Forever, que é uma canção de 84 para 85, que a gente vai ver daqui a pouco um trechinho desse mesmo grupo, né, Dream Academy. Eles tiveram um certo sucesso na Europa, fora do Reino Unido, até tipo assim, meio da década de 80 até o final da década de 80. Uma das pessoas responsáveis até pelos conseguirem até um contrato em gravadora foi o grande David Gilmour, do Pink Floyd, que gostava bastante do trabalho deles e até ajudou nos arranjos e apresentou esse trio para um monte de empresários da área da música. Eles só fizeram uma grande tour em 91 e depois cada um, 1991, depois cada um seguiu o seu rumo. Eles são bastante cultuados no Japão, no país de Gales e na Escócia. Então, vamos tocar um trecho, por favor, da canção Edge of Forever. Espera aí, Marco Antônio. Vamos lá. Marco Antônio. Pois é, essa canção, o nome The Edge of Forever, ou seja, a beira, na beira da eternidade, na beira do sempre. A banda eu acho chiquérrima, super, super competente, infelizmente o pessoal não está mais junto. Então esse grupo foi Dream Academy. E, como eu falei, essa canção, que a gente viu um trechinho agora, toca na trilha sonora dos do filme Curtindo a Vida Doidada, Ferris Bueller's Day Off, do grande diretor e roteirista John Hughes, que Deus o tenha. Por sinal, um diretor roteirista que eu adoro, e o nosso entrevistado citou durante o papo lá como ele foi influenciado vendo filmes, né, do John Hughes. Então, querido, quero agradecer o tempão, para variar, que a gente está aqui conversando, e eu acho que o papo com o nosso querido entrevistado foi ótimo, modéstia à parte. Foi. O crédito dele, mas eu acho que... Não, você tem que... Se não souber entrevistar, não rola. Ponto. Obrigado, querido. Obrigado de novo. Mas, né, ele tinha muita história para contar. Acho que o pessoal que gosta desse tema vai certamente curtiu. Então, até semana que vem. Então, na segunda-feira, na a gente bate um papo meio lounge, falando de músicas. Não por minha participação, mas por causa do João, aproveita nesse papo de música para também dar umas cutucadas, umas sacaneadas no Renzo Mora. E na terça que vem, a gente está de volta com o Marco de hoje. Um grande abraço, tá, gente? Beijo, tchau. Você ouviu na Showtime o Marco de hoje. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Engenheiro de Som, Eduardo Vilela. Coordenação de Rede, Albert Martinen. Direção de Jornalismo, Carlos Brickman. Apresentação, João Alckmin. E Rogério Alcântara, que estará de volta amanhã comigo às 8 da manhã para mais uma edição do Prime Time, o seu jornal diário da Showtime. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.